084 is ready for pushback at 10-1-2. Alpha 084, clear pushback and start, come back red for taxi. Clear pushback and start, we'll call you back for taxi, 050, climbing in. Turno 1895 grado, boa noite, bom trabalho, Gol no 714. Oi, Salvador, muito boa noite, Gol no 714, LSK 1-0. Boa noite, Gol 1-7-1-4, continua em aproximação, reporte vai ser destravado, que nem Gol no 0-3. Sim, reportará bastante travado no 0-3, Gol no 714. Colômbia 46, Gonçalves 46, libera direito, emissora em 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 9, libera direito, 643. Passando em Índia, Charlie, passou o trabalho, gol 197, 94. Gol 1-7, 1-4, Senegal 1-0 no 3, vento 1, 0-0 graus, 1-0 mais autorizado, pouso, pista na 0. Pouso, 1-0, gol 1-7, 1-4, 1-0, 1-3. No 643, ingresso a Juliette, portão 03. Ingresso a Juliette para o portão 03, 643, pegou. No 794, na sala de 49, direita com solo 12 anos de semana. Entra direita, solo 219, gol 704. Boa noite. Alô, Salvador, boa noite, gol 1174, levou à direita. Gol 1714, boa noite, taxi via Alfa, reporta para ingresso, taxi Juliette. Entre taxi Alfa, reporta para ingresso Juliette, gol 1714. Taxi, Rapazio, report. Rapazio, report, taxi approved via May April, taxi India, on hold point runway 10, call tower 118.95, the QNH 1013, have a nice trip, sir. Okay, taxi via inert runway 10, tower frequency 118.95, QNH 1013, Europa 084. Thank you, sir, and have a good night. Salvador, TAN 3152. TAN 3152, Marciano 330, só um minuto pra cópia. Guarda. Desse mantenha 2 mil pés, acuse no localizador. Chegada Bonfi. 2 mil, chegada Bonfi. Agora a gente perdeu o contato com a resistência 3-2-1-2. Possível do produtor, anda presente, por exemplo. Prod Bonfi, chegada Bonfi, liberada a velocidade. Liberada a velocidade, não pode contar, por exemplo. No 4, ingresso Juliette, portão 08. Entre Juliette para o 08, gol no 7 no 4. Zero 084 tower. Papa 084 ground. 084 tower. Evening, sir. Europa 084. Papa 084 cleared line up and take off runway 10 wind 080 degrees 10 knots. Line up and wait, Europa 084, copy one. Line up and take off, runway 10. 330, via Uber Whisky 58 até Orago, após direto, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, realiza perfil da subida Puca, transição Aru, controle Salvador 119.8, aciona 5404. 50 com alfa. 6258, mantenha 4.013, chegada mais. 4.093, Mário, autorizaria estátua. 04, porta 62, chama pronto. Pará. Oitado. 200, 00, estátua, 50. Quem marcou a troca a tripulação ou pega essa mesmo? Troca. Saberia informar qual é o próximo destino dessa aeronave? Qual é a próxima perna? Nem ideia. Ok, ciente, obrigado. Salvador, é o voo 1805. Voo 1805, Natal no 370 já aprovado, só um minuto pra cópia. Obrigado. Escuta. Prossiga. Só para informação, vai esperar mais uns 10 a 11 minutos, que eu recebi um DLA aqui para 0236. Aí, como o plano só chega para a gente aqui com meia hora de antecedência, vai chegar exatamente mais ou menos 0206 a 0207. Tá bom. E você sabe informar a saída, por favor? Afirmo, Puca, transição Zipar. Obrigado. Salve Salvador, aqui é o Pan Mike Kirchhoff. Mike X-Ray Delta, solo na escuta, prossiga. Uma boa noite a todos. O Mike X-Ray Delta solicita autorização de reboque aqui da posição do gate número 9 do pátio principal até o pátio número 3, posição 3. Titã, Mike X-Ray Delta, aguarde. Positivo, máquina que você está aguardando. Puta 3152, é o sol? Chamou 3152? Afirmo, teria estimado para iniciar o pushback? Agilizando o quanto possível na escuta permanente, Mike X-Ray Delta. Positivo, na escuta agilizando, obrigado. 291, vê se mantém a 2000 pés a luz no localizador, livre LF 1012. 2000, comissão autorizada, reportará estabilizado com 3292. Departure, good evening, Aeroquad 084, passing 3900, Papa Level 370. Aeroquad 084, climbing maintain, flight level 370. Climb maintain, flight level 370, Aeroquad 084. Pushback saneamento. O Mike X-Ray Delta na escuta do solo? Positivo, Mike X-Ray Delta. Ok, coordene com a equipe do trator aí, mantenha a posição aguardando para prosseguir o rebote. Positivo. Então 3152 autorizado, 62 e chama táxi. Pode chamar táxi, 3152. Mantida a posição aqui, através daqui da 8. Sim, estou visual com a aeronave aí, através do 08, aguardando o Mike X-Ray Delta. Localizador visual, tá 3891. Turno em número 395, 3891. 295, obrigado. Poxa, 6258, desça para 2000 pés. Livre LS, acusando o localizador 2012. 2000, 0, 1, 2, tá claro. Alpha 084. Go ahead. Right head is defined, contact to the system on 634. Say again, Europa 04. Right head in Zipa, intersection and contact with the center frequency 12685. 12685 and left turn direct at Zipa, Europa 084. Good night. Right head in Zipa, intersection. Cara, 731-152, 137 a bordo. Fundo 37 a bordo, alternativa autonomia? 211 de João Pessoa. O TAN 3152 autorizado, táxi via FAT 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1128-195, o ajuste no 012 agora, bom voo. 012, cilindro de táxi via FAT 1 no Índia, ponto de espera 295, 3152. 1805, desconsidere. Como é que o seu Delta não é surda? Positivo, mais que o Delta não é surda. Autorizado para seguir o reboque até o FAT 3. Seguindo a aeronave da companhia que está iniciando o táxi através do portão 612, reporta liberando parte principal. Mike X-Ray Delta. Positivo, obrigado. Gol 1805, agora sim, pronto, cópia. Sim, 1805. Autorizado Natal, nível 370, via Upzulu 10. Decolagem pista 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puka, transição Zipar. Frequência do controle 119.8, aciona 5413. 370, da Upzulu 10, decolada 10, curva esquerda, Puka, Zipar. 109.8 é o controle, 5413 é o transponder, gol 1805. Cotejamento correto, portão 01, chama pronto, gol 1805. Vai chamar, 1805. 3891 na sala 08, direita com sala 1, 219. 2902, avistado, continua em aproximação, aqui é negar 10, 12, o vento 08, 0 graus, 07 nós, autorizado pouso, pista 10. Pois 10 com 0 travada? Afirmo. Sente. Consolo voltando. Pois não. E Natal troca a tripulação ou estamos nessa mesma? É, nós pernoitamos em Natal. Sem saber informar qual é o próximo destino da aeronave? Não, não sei. Gente, muito grato. Salvador, boa noite, é o 3152, ponto de espera. Boa noite, 3152. Após o tráfego ali, mantém, você não zera. Eu tráfego ali, mantém, 3152. Mike X-Ray Delta na escuta? Positivo, Mike X-Ray Delta na escuta. Mantenha a posição no através do portão 612, aguardando o ingresso da aeronave da companhia no pátio principal. Positivo, mantenha. 91, ingresso a Juliette, portão 02. Juliette 02, 38, 91, boa noite. Boa noite. Ponte 96, desça e mantenha 5.000 pés, 1.012, chegada a mais. Fulton Mike X-Ray Delta autorizado para seguir o reboque até a parte 3. Positivo, tamo aqui em cima. Seguindo com o rebote. 6258, Oxanel Zimbabora. Oxanel 6258, boa noite, prossegue via Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Alfa, reportando para ingresso. Decolada 04, controle 1, 198. 198, obrigado. Obrigado. Salvador, boa noite ao 3152. Passo da 1500 para o 330. Vigilância no 3152. Controle 3152, cruza 2000 para o 330. Sob vigilância e atenção, 3152. Gente, o 3152, possibilidade de coordenar para o de Aracaju? Mantém o perfil da subida ainda aguardando. Sim. O Sam Michael Street Delta na escuta? Positivo, Sam Michael Street Delta na escuta. Já liberou o Pátio 1, não confirma? Positivo, liberado aqui o Pátio 1. Gente. Oxanel 6258, ingresso a Juliette até o portão 09. Juliette 09, ingresso a Juliette, boa noite. Boa noite. 2906, desce, mantenha 2 mil pés, livre LS, reduza para 1909, acuso estabilizado. 2 mil pés, está livre LS, vai reduzir para 1909, reporte estabilizado, 4062. Luiz Salvador, boa noite, gol 9606, passado cima, embaixo, entramada. Luiz Salvador, 9606, autorizado pouso pista no 0, vento 090 graus, 109. Autorizado pouso na 10, gol 9606. Chama táxi. É, tá autorizado, 80. Dan 3152, chame Recife em 12685. 2085, obrigado. Azul 4062, livre LF, em torno de 895. Livre LF, 385, 4062. Agora pode confirmar para o coisa toda, para o 4062? 1895. 1895, obrigado. Direita, 1319, gol 606. Dois Salvador, muito ó. Bom dia, Azul 4462, estabilizado. Bom dia, Azul 4062. Reporte, trem baixado travado, que negar, marcou no 012. Reportar, baixado travado no 012, 4062. Gol 9606, boa noite, taxia via Alfa, reporta para ingresso, taxia Juliette. Taxia Alfa, reporta para ingresso, Juliette, gol 9606. Solo Salvador, aqui é o San Mike aqui de Delta, formando o término do reboque aqui na posição 3, parte 3. Cliente Mike X-Ray Delta, boa noite. Boa noite, pô. Baixa travão 4062. Frente do cheque de trânsito 4062, evento 100 graus, 109, autorizado pouso, Cristiano 0. Autorizado pouso, André, 4062. Para o táxi 8.79.240, perna Maceió. Confirmando 179 a bordo? Afirmo, 179. Cliente direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10 no 2, tem um bom voo, 1805. Índia 1895, obrigado. Solo de Salvador, gol 1714, muito boa noite, formação Alfa, autorização Aracaju. 1714, boa noite, Aracaju, no 230, já aprovado, número 1 da cópia, só um minuto. Aguarda. Gol 1606, ingresso a Juliette até o portão 05. Ingresso a Juliette, portão 05, gol 1606. Confirme que chama a torre? Boa noite, 05. 805, ele mantém, pistão 0. 805, 805. 1714, cópia. Copia, 1714. Autorizado Aracaju, nível 230. Decolagem pistão 0, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. O controle Salvador 119.8, aciona 54111. Sente autorizado 230 para Aracaju. Decola perfil no zero curva à esquerda, Jamo, depois direto Aracaju. 198, controle de saída 5411 no transponder, gol no 714. Correto, Puca Jamo, após Aracaju, portão 08, chama pronto, 1714. Puca Jamo, depois Aracaju, 1714. Bom, bom dia, gol 896, baixado e travado, uma pista livre. 896, continue a aproximação, aguardando pista livre. Camará. Já livrou 4062, está com sol, 29. Gente, obrigado. 1805, vento 080 graus, 089, livre decolagem, pistão 0. Decolagem 0180. Azul 4062, boa noite, taxi via Alfa, reporta antes da taxi Aquilo. Via Alfa, reporta antes da Aquilo, 4062. 896, posto autorizado, pistona 0, vento 0, 90 graus, 089. Autorizado o posto para o voo 896. Boa noite, 05, decolada 27, transfere com controle em 119.8, bom voo. 198, tenha um bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 1805. Bom dia, 1805, bom dia, submantenha 370 vigilância. 370, 805. Azul 4062, prossegue Alfa Juliette, portão 01. Prossegue Alfa Juliette, portão 896 no solo 29, direita console em 121.9. Pronto, cópia. Quais são? Pousou e livrou? Alfa e Juliette até o portão 10. Alfa e Juliette, portão 10, boa noite também. Alguém por 4062? Portão 01, 4062. 01, sim. Passinho no 2685. 2685, obrigado, bom dia. Salvador, Michael Del Bravo, no 3152. 3152, prossiga. O colega da torre tinha perguntado qual é a o próximo destino da aeronave, após Maceió, e retorna para Salvador. Tá ok, obrigada. Nada. Salvador, boa noite, 994, autorização Maceió, por gentileza. Gol no 994, cliente número 1 para cópia, aguardando só um minuto. O gol no 994. Aguardando. 994, copia. Afirmo. Autorizado Maceió, nível 350. Upper Whisky 58 até Orágua, após direto. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição a Aru. O controle 119.8 aciona 5417. Autorizado 350 para Maceió. Upper Whisky 58, Orágua direto, após reclama 10 esquerda, Puca, Aru. 198 chama e aciona 5417 no 994. Cotejamento correto, portão 03, chama pronto, gol no 994. Passaremos, obrigado. Guarulhos. Gente, muito grato, gol no 994.